União, Rua Augusto Pinheiro, 899, Núcleo Manuel Vieira, em São Miguel. Contato 0 Operadora 84 3353 298. Panificadora União, Organização Damião e Selma. Depósito de Gás São Francisco e Casa da Água. Depósito de Gás São Francisco e Casa da Água. Chamou, chegou, chegou o gás, chamou, chegou. Temos gás butano da Nacional Gás, água do poço e água mineral, kits de registro e mangueira e derivados. Telefones para contatos: 84 9 9448 9174, 84 9 9928 2526. WhatsApp 84 9 9634 4510. Instagram @casa_da_agua. Depósito de Gás São Francisco, Casa da Água, Rua Manuel Silvano, número 448, próxima antiga rodoviária. Nossas formas de pagamentos: Pix, PicPay, transferências e cartão de crédito. Entrega totalmente grátis. Organização Damião e Silvana. Damião chegou. Chegou o gás, chamou, chegou. Ligue você também. Chamou, chegou. São Miguel agora dispõe da sua loja completa em material de embalagens e descartáveis. AV Embalagens e Descartáveis. Para você que vai realizar sua festa, aos donos de bares, espetinho, carro de lanche, pizzaria, restaurante e muito mais, vai precisar daquela embalagem adequada para conduzir os alimentos? Vem pra cá! Vem para a AV Embalagens! Estamos localizados na Rua Francisco Fernandes, número 158, bairro Centro, ao lado da antiga rodoviária, em São Miguel. O que você esperava chegou! AV Embalagens e Descartáveis. Quer conhecer um pouco mais da AV Embalagens? Entre em contato conosco. DDD 84 99806 1361. Ou siga-nos nas redes sociais através do Instagram AV.embalagens. Aqui você conhece tudo mais sobre a nossa loja. AV Embalagens e Descartáveis. Pensou em embalagens? Pensou em nós. Vem você também. De ser escaro de matar, só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca fica. Churrascaria e restaurante, panela de ouro tem várias opções. Apreciar um delicioso café da manhã ou almoço, com pratos diversificados e refeições balanceadas e variadas opções. Vem pra Churrascaria e Restaurante Panela de Ouro. Churrascaria e Restaurante Panela de Ouro. Aberta de segunda a sábado, das 7 da manhã às 3 da tarde. Servindo café da manhã e almoço. Vem para o Panela de Ouro. Em nosso cardápio completo, incluímos a melhor carne assada na brasa. Temos carnes de boi, porco, frango, linguiça, carneiro. Para o seu melhor café da manhã, temos buchada de criação, panelada, carneiro cozido, frango ao molho, fígado de porco, fussura de criação e outras opções, como tapiocas recheadas, cuscuz, pão e outras delícias. Já para o seu almoço, self-service à vontade, com 2 pedaços de carnes. E para você que quer ser servido em casa ou no seu escritório, temos o nosso delivery de marmitas, com preço a partir de R$10 a marmita. É só pedir através do WhatsApp 84 992 19 4374. Fazemos a nossa entrega rápida. E mais, trabalhamos com pagamentos através de cartões de crédito e débito, ou através do Pix e o cartão Hello da Brisanet. E na Churrascaria e Restaurante Panela de Ouro, servimos cervejinha geladinha e outras opções em bebidas. Churrascaria e Restaurante Panela de Ouro, localizado na Rua Padre Tertuliano Fernandes, ao lado do posto de Salete, bem de frente à Igreja Batista, no centro de São Miguel, com a administração de Adriano e Adriana. Vem para o Panela de Ouro, vem para o Panela de Ouro, vem para o Panela de Ouro, comida na mesa e cardápio gostoso. Comercial Aquino, em São Miguel. O que você precisa, no preço que você procura. Comercial Aquino. onde você encontra bebidas e alimentos em geral, no varejo e no atacado. Comercial Aquino, em São Miguel. Entregamos em domicílio. Comercial Aquino, Rua Antônio do Rego Leite, número 183, São Miguel. Informações pelos telefones: TIM 084-99945-0164 ou pelo 99158-4001. Telefone da Claro. Ligue, faça seu pedido e receba na hora. Tudo em alimentos e bebidas, com entrega em domicílio. Comercial Aquino, no varejo e no atacado. Organização Hernandes e Eliana. Mega promoção, mega Casa dos Calçados Center, setembro 2024. Calçados pra toda a família, é só vir pra conferir. Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! A mega promoção de calçados. Anote aí, dia 2 de setembro, numa segunda-feira. A partir das 5 horas da manhã. Só as marcas tops em promoção, com descontos que chegam a 70%. 70%. Dia 2 de setembro. Tem calçados masculinos, femininos e infantis das marcas Fila, Olímpicos, Acostamento, Mizuno, Dakota, Visano, BBC, Beira Rio e outras aos preços de 30, 40, 50, 60. 70 e R$75. Mega promoção Casa dos Calçados Center. Só as grandes marcas. São Miguel e região vai parar. Tá chegando o dia. Vai ser a mega das mega promoções de calçados. Anote aí, dia 2 de setembro, numa segunda-feira, a partir das 5 horas da manhã, na Casa dos Calçados Center. Casa dos Calçados Center, Rua Coronel Nunes, centro de São Miguel. Esperamos por você. Casa dos Calçados Center, a promoção é de arrasar. Em setembro é só alegria, vem correndo pra Cor. Calçados incríveis pra você e pra toda a família. Na Casa dos Calçados Center, a moda é mais divertida. Pra você ficar atual, valorizar o seu visual. Na Casa Franquinho Magazine, aqui você vai encontrar a moda que precisa. Casa Franquinho Magazine, preço baixo de verdade. Pra você que tem bom gosto, confecções com qualidade. Casa Franquinho Magazine, Rua Coronel Nunes 55, Centro de São Miguel. As melhores confecções, calçados, artigos esportivos, cama, mesa e banho. As melhores marcas para adulto e infantil. Nunca pra ser feliz, moda de todo o país. Na Casa Franquinho Magazine. Você está ouvindo a ZYJ 940, Rádio Difusora M, 1370 kHz. A rádio da cidade. Da cidade. São Miguel, Rio Grande do Norte. Rádio Difusora de São Miguel. Difusora de São Miguel. A rádio da cidade. A rádio da cidade. 2h57. É solidão. É solidão. É solidão. É solidão. nasce comigo. Vivendo do jeito que estou vivendo, não peço essa sorte pra ninguém. Quem é capaz de responder pra mim? Que vai matando a gente de mansinho? Quem é que mata gente um coração? Quem não souber, cante comigo este refrão. É a solidão, é a solidão, é a solidão, é a solidão, é a solidão, e ninguém vai dizer que não. É a solidão, é a solidão, é a solidão, é a solidão, é a solidão, e ninguém vai dizer que não. É a solidão, é a solidão, é a solidão, é a solidão, é a solidão, e ninguém vai dizer que não. É a solidão, é a solidão, é a solidão, é a solidão. Você é um anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, amor, minha querida. Você é o anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, meu amor, minha querida. Conheci tantas mulheres neste mundo de meu Deus, mas nunca encontrei um amor igual ao seu. Você é a mais bonita, é meu coração quem diz. Você é a criatura que vai me fazer feliz. Você é um anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é maravilhosa, seu olhar me conquistou. No jardim da minha vida, você é a minha flor. Você é a preferida, é meu coração quem diz. Você é a criatura que vai me fazer feliz. Você é um anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou na minha vida. Você é minha paz, meu amor, minha querida. Você é um anjo bom que entrou. Rádio Difusora de São Miguel. Difusora de São Miguel. A Rádio da Cidade. A Rádio da Cidade. Você também pode ouvir a Rádio Difusora de São Miguel em qualquer parte do mundo através da Radiosnet. 3 e 2. Vai, vai, saudade, e diga a ela pra voltar correndo para mim. Vai, vai, saudade, e diga a ela pra voltar correndo para mim. Vai, vai, saudade, e diga a ela pra voltar correndo para mim. Vai, vai, saudade, e diga a ela pra voltar correndo para mim. Levanto cedo, olho pra cama, fico pensando onde ela está. Será que ela está sozinha

Você está ouvindo a ZYJ 940, Rádio Difusora M, 1370 kHz, a rádio da cidade. Da cidade, São Miguel, Rio Grande do Norte. Você também pode ouvir a Rádio Difusora de São Miguel em qualquer parte do mundo através da Rádios Net. 3 e 9. Esse corpo lindo e não poder abraçar. E que vale eu ver esses lábios meus sem poder beijar?